be no baile. Fim do ano chegou, eu não quero saber de nada. E aí, Lelo, eu vou caçar puta na praia. Puta na praia, puta na praia. Até 5 da manhã eu vou caçar as caissara. Puta na praia, puta na praia. Localize, eu não quero saber de nada. Localize, eu não quero saber de nada. Tchau pra minha ex, tchau pra minha ex. Tchau pra minha ex. Hoje o baile é na baixada. Baile da plataforma, eu vou caçar puta na praia. Vou caçar puta na praia. Eu vou caçar puta na praia. E aí, Lelo? Fire no baile. Fim do ano chegou, eu não quero saber de nada. E aí, Lelo? Eu vou caçar puta na praia. Puta na praia. No.